passeamos pela galeria. Só lembro que você sorria. Eu notei um pôster na parede. Só lembro que estava com sede. Então eu bebi demais. Eu bebi demais. Eu bebi demais e não lembro nada. Só lembro de uma certa hora, um pouco antes de ir embora, eu disse, moro no fim da rua onde tudo é escuro demais, escuro demais. Moro no fim da rua onde tudo é escuro demais, escuro demais. Depois nós passeamos pela avenida. E assim eu vou levando a vida. E assim eu vou levando a vida. Só lembro de uma certa hora, um pouco antes de ir embora, eu disse. Eu disse, moro no fim da rua onde tudo é escuro demais, escuro demais. Moro lá no fim da rua onde tudo é escuro demais, escuro demais. Moro no fim da rua onde tudo é escuro demais. Moro lá no fim da rua onde tudo é escuro demais.